Mulher, como eu posso começar? Dentro da mais iluminada fui gerado. Tenho três lindas irmãs com quem me orgulho ter sido criado. E outras lindas no caminho me deixaram apaixonado. Sentimento complicado de explicar. Tento achar as palavras certas, mas acho que ainda não dá. Ainda tanto que aprender, ainda tanto que ensinar. E mil mulheres não se acham que uma pode achar. Sei lá, será? Pode ser, pago pra ver, vou esperar. E mesmo não acreditando em alma gêmea, espero encontrar minha. Me esperando um dia por aí em algum lugar. O ponto fraco do malandro é o rabo de saia. No entanto, tamo aproveitando mais o tempo. Não para o futuro, não abala nada que aconteceu entre você. Raul Seixas disse uma vez e agora o Chino vai dizer. Como uma rocha imóvel, fico na praia sem saber os amores que a vida trouxe e eu não pude viver. Mas malandro que é malandro não brinca com corações. Por hora vai embora, volta, aparece, mexe com as emoções. Toda mulher tem um carinho especial. Toda mulher tem um apelido de casal. Toda mulher é um possante pronto pra ser pilotado. Mas cuidado que cada uma tem seu próprio manual. Motor é único, olhos falam pelo coração. Que faz intimidade nem merece explicação. Universo particular, nossa praia, nossa rede. Nosso mundo se resolve entre nós e as paredes. Por mais que eu faça mil raps, nunca vou poder dizer. Sua mina que já foi minha realmente vai saber. O que eu tenho a oferecer é mais do que eu posso falar. Ligo o ar, vem me aquecer. Pois de todas que me queriam, gato, eu queria você. Todas as minas merecem cuidado, todas merecem proteção. Máximo respeito, pois do ventre delas saiu todo mundo. Do ventre nasce um coração. Toda mulher precisa de segurança. Toda mulher precisa de atenção. Toda mulher precisa de uma conversa. Toda mulher precisa sentir tesão. Prioridade do homem é o conforto da sua companhia. Não importa se temos bodas de ouro, nos esbarramos aqui. Bom dia, linda, me desculpa, não te vi. Quem sabe não vamos fazer bodas de ouro um dia. Mil e uma mulheres, mil e um problemas. Uma mulher, mil e um problemas. Mesmo que tenha mil, hoje apenas uma vai ganhar. Toda mulher é uma joia rara que não existe igual.